ZYK564, rádio emissora de Botucatu, 1540 kHz. F8 Jovem Pan News, uma rádio da força da comunicação. Começa agora A Tarde é Nossa. A Tarde é Nossa, a música do passado de presente para você. Apresentação, César Júnior. Amigos viajantes do tempo, muito boa tarde. O programa A Tarde é Nossa e está entrando no ar. Mais um dia, hoje é quinta-feira e agora eu vou com você até às 5 horas da tarde trazendo o melhor da música. E você já sabe, né? Aqui, saudade, meu amigo, não tem idade. Dia 19 de dezembro na Praça do Bosque. As rádios F8 mais VS Propaganda e Comércio de Botucatu vão estar sorteando um Renault Kwid 0 km para você. É dia 19 de dezembro na Praça do Bosque, o sorteio de um Renault Kwid numa promoção das rádios F8 mais VS Propaganda e Comércio de Botucatu. Não se esqueça, a cada R$50 em compras no comércio de nossa cidade, você ganha um cupom. Preencha e boa sorte para você. Procure a Unimed Botucatu e conheça os planos sob medida para a sua necessidade. Para Botucatu e 8 cidades da região. 14-3811-4512. Unimed Botucatu. Cuidar de você. Esse é o plano. A Tarde é Nossa. Apoio Cláudio Lopes. Pedreiro capacitado que lida com grandes e pequenas obras. Contrate o Cláudio Lopes e você já vai notar a diferença só de conversar com ele. Telefones 3815-4113 ou 99756-2854. Cláudio Lopes, este é o cara, este é o pedreiro. Se é sucesso, nós tocamos. Você está viajando com a F8. Atenção para a hora certa. Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. 15 horas e 50 minutos agora. Saudade não tem idade. Aqui no programa Tarde é Nossa não tem idade não. Aqui qualquer idade serve para viajar, para recordar. Vamos agora com esse sucesso do Tim Maia. Se é sucesso, nós tocamos. Aquele abraço. Vem aí, tradução do dia. O romantismo, as mensagens das músicas internacionais e a tradução do dia. E como eu passei a fazer desde a semana passada, agora nós estamos invertendo. Primeiro eu toco a música e depois eu faço a tradução em seguida. Hoje, a música que nós vamos traduzir é este sucesso do grupo Wild Power. Música lindíssima, Baby, I Love You Way. Curte aí esse grande sucesso. Daqui a pouquinho, você fica sabendo o que é que eles dizem nesta música lindíssima. Que diz assim, ó, pra você. Sabe, as sombras, elas tornam-se tão longas diante de meus olhos. E as sombras estão se movendo através da página. Subitamente, o dia ele se transforma em noite. Uma noite distante, claro, sabe? Noite distante da cidade. Mas, meu amor, não hesita, viu? Não hesita. Porque o seu amor não vai esperar. Ah não, amor, não vai esperar. Oh, minha querida, eu adoro seu jeito todo dia, sabe? Quero dizer que eu adoro o seu jeito todo dia. Eu quero estar com você noite e dia, todos os dias, a toda hora. Eu sempre vou adorar seu jeito, viu? E se eu partir daqui amanhã, meu amor, você ainda, será que vai se lembrar de mim? Será? Pois eu preciso muito viajar, preciso viajar adiante agora. E existem tantos lugares que eu quero ver com você, junto ao seu lado. Mas se eu ficasse aqui com você, sabe, garoto?